cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Se há coisa que por feitio ou por devoção que não gosto de fazer é mentir. Portanto, não vamos mentir aos ouvintes. Estamos a gravar em meados de junho para uma emissão que vai sair só em julho. Portanto, numa altura em que ainda o calor não aperta, contamos que está a chegar hoje às pessoas já com, enfim, um vislumbre do que seja o verão. E, portanto, hoje temos música bastante agradável de ouvir já para o verão. E estamos a falar em direto e via telefone, como é assim próprio, de quem esteja um bocadinho longe, para uma banda que, de algum modo, estão sediados em Faro, mas que, na realidade, são transversais ao país. Um vem do Porto, outro é alentejano. Pois bem, estamos a falar do Projeto Move e que tem um novo álbum, um novo primeiro álbum, que já anda aqui em destaque na Boa Nova há algum tempo, e que se chama Antes que o Mundo Acabe. Pois bem, é antes que o mundo acabe que vamos falar com o Pedro Inocêncio, um dos mentores desta banda, o outro é o Rui Gandra, e que queremos saber, neste caso fazem, caso tocam, a razão pelo qual vêm lançar o primeiro disco e pelo qual estão envolvidos na música, sendo que, ou pelo menos percebo, o Pedro Inocêncio até é professor. É por aí que começamos. Como é que uma banda como os Move se conseguem afirmar no panorama português? Antes de mais, bom dia ou boa tarde, neste caso, como estamos em junho, ainda não sei se será bom dia ou boa tarde. Já é boa tarde. Muito obrigado, antes de mais, pelo apoio da Rádio Boa Nova, que é um o nosso prazer, projeto é um prazer. Necessita, como é óbvio. Bom, nós temos o álbum lançado no mercado, neste caso está à venda em todas as FNACs do país. E teremos também em alguns outros pontos específicos, no Jumbo, mas aí só em determinadas terras, não será no país todo. E, portanto, ele foi lançado em cerca de 15 de Abril e está a correr muito bem. É o nosso primeiro álbum, temos o apoio da Media Sound do Porto, que é a terra do Rui, o meu colega. Somos ambos professores de educação física, curiosamente. Conhecemos-nos aqui já no Algarve, eu já vivo no Algarve há uns aninhos, apesar de ser de Elvas, o Rui é do Porto. Depois temos uma banda que nos acompanha ao vivo, mas pronto, o projeto foi efetivamente feito por nós os dois. Começou como muitas das bandas começam, começou pelo gosto, pela paixão pela música e por carolice, porque nós no fundo somos, tanto um como outro, somos homens do desporto e da música, são as nossas duas paixões, temos isso em comum. E começámos por tocar nalguns festas de escolas e arraiais escolares, temas conhecidos. Houve ali a tal, como uma das nossas canções, houve ali uma simbiose entre nós em termos de gostos e de no fundo de forma de estar na música. Começámos a compor, curiosamente o primeiro tema que compusemos os dois, a primeira coisa que nos saiu das nossas canetas, digamos assim, foi o tema que é hoje em dia o tema que está a ter maior divulgação, que é o Alma Gêmea. Sim, não sei se é o que a Rádio Boa Nova também passa, mas a nível das rádios que nos têm apoiado um pouco por todo o país. Sim, tem muito também a par do Simbiose, embora nesta semana de destaque praticamente passa o álbum todo. Passa o álbum todo. O que nós também agradecemos, porque achamos que realmente também há muitas outras canções no álbum que vale a pena divulgar. Sim, sim, aliás, é uma vicissitude muito dos discos e da exposição depois mediática que eles têm, é a escolha de singles. É difícil, e foi também a mediação que nos ajudou. Nós estávamos a apontar, curiosamente, mais para o Simbiose. Mas Marta Ribeiro também nos ajudou-nos na escolha e apontou sempre um pouco mais para o Alma Gêmea. O que é um facto é que o tema tem efetivamente passado. Temos vindo a ter feedbacks muito engraçados. Ainda ontem uma colega minha chegou, teve uma não sei se posso contar aqui uma pequena... Pode, perfeitamente, claro. Teve aqui uma pequena saída comigo, foi engraçada, que foi: olha, Pedro, já ouvi o CD, está muito giro e tal, gosto mais desta, gosto menos daquela, pronto, aquelas coisas que costumam dizer, depois disse, mas aquele tema, o primeiro, como é que ele não é teu, pois não? E eu, então os temas são todos compostos por mim e por Rui, mas porquê é que estás a perguntar isso? E ela depois disse-me que o filho, que está no Porto, portanto é de Faro, mas está no Porto a estudar, que estava em casa quando ela pôs o CD pela primeira vez, a dizer, olha, vamos aqui ouvir o CD de um colega meu, e ele disse, não, esse tema isso o teu colega pegou no tema de alguém e está a pô-lo aqui a tocar, que esse tema, eu conheço esse tema, e para nós, portanto, isso por acaso para mim foi gratificante, porque é acaso que passam a nossa música, nós às vezes não temos bem consciência disso, porque, nomeadamente, as rádios no centro e no norte têm-nos ainda apoiado mais do que, pronto, no Algarve temos aqui três rádios que estão a passar, mas... Uhum. Não tanto como no Norte e no Centro, curiosamente. É, mas isso tem um bocado a ver com os santos da casa, não é? Provavelmente as bandas daqui, iam se queixar do contrário. Enfim, é enigmático para pensar sobre isso. Já falou aqui nos temas e na maneira de os divulgar e até essa sua surpresa. Mas também tem um bocadinho a ver com o fenómeno da internet e da divulgação viral. Ou seja, um tema que aparece no Facebook, no YouTube e de algum modo vai-se divulgando, felizmente, né? Ainda que se perca um bocado o rastro da sua origem. Para uma banda que está a começar, é um pau de dois bicos. É um pau de dois bicos, Pedro. Efetivamente, é porque exatamente como há esta história, já outras me contaram, em que, efetivamente, ok, a pessoa conhecia o Alma Gêmea, mas fazia ideia de quem é que fosse, que era o Smooth, ou que fosse, provavelmente, até podem ficar a pensar que era algum de outro artista qualquer, conhecido ou sem ser conhecido, não está aqui em causa isso, Mas efetivamente, pronto, sem ser aqueles artistas que já têm o seu cunho, a sua marca distintiva, em que a pessoa sabe que é o Pedro Abrunhosa, ou sabe que é o David Fonseca, ou o Xutos, ou seja quem for, pronto, esses nomes que toda a gente no fundo conhece, e então aí identifica-se a canção, estamos a falar num clássico, mas uma canção nova ao artista, com os grupos como nós, que estão no fundo no primeiro álbum, que estamos ainda no primeiro álbum, antes que o mundo acabe, e portanto é por vezes difícil que sem ser as nossas pessoas que são mais conhecidas, que venham identificar connosco. Nós, por acaso, temos tido temos apostado muito na divulgação, e uma vez que é gratuita, da net, tanto no YouTube, mas principalmente no Facebook, e aproveito a todos as pessoas que estarão a ouvir neste momento, e ou que nos têm acompanhado, ou que gostam de ouvir o Alma Gêmea, ou outro tema que tenham ouvido dos Move, que temos a nossa página no Facebook, portanto basta pesquisar Move ou Move Banda, pomos Banda porque há muita coisa, Move, e portanto Para os ouvintes da Boa Nova, eles sabem que é só chegar à nossa página, e essa já a conhece, radioboanova.com, e está lá o link para a vossa banda. Ok, portanto, obrigadíssimo. É próprio da semana de destaque. Ok, e pronto, e tem sido muito bom divulgar por aí, porque efetivamente já temos lá cerca de 900 pessoas já ligadas. Começámos mesmo com os amigos mais próximos, a coisa tem-se, os amigos dos amigos, etc. Temos já pessoas de Norte a Sul, Açores, Madeira, que têm-se ligado a nós, têm feito comentários bastante agradáveis para a música, e isso para nós é que é o sucesso. Antes de mais, nós fazemos isto como um hobby. Claro que todos têm as suas ambições, nós não fugimos à regra, gostaríamos que o projeto evoluísse, que crescesse, mas para nós, saber que as pessoas gostam, os seus comentários, que desejam ver a banda ao vivo, isso para nós já é um sucesso assinalável. Então tem a fasquia ainda, enfim, uma fasquia em berbe, não é? O próprio de quem está a começar com o primeiro disco. Amanhece devagar, depressa, não corras, eu não tardo em chegar. Se me queres encontrar, eu estou aqui. Não é fácil evitar a saudade. Hoje eu estás aqui, parece anormal. São as forças que me empurram, e são os laços que se cruzam. De paixão descobri que seguirmos para todas as outras conversas, impõe-se perguntar duas coisas. Uma, porque move, ou move, como há pouco também referiu, embora em português é move, não é? Agora, se calhar tem a ver também um bocado com a questão da educação física, não sei. E porquê antes que o mundo acabe? Vocês estão assim tão, enfim, tão preocupados com o fim do mundo? Não. Eu sou capaz de explicar melhor, era bom que tivesse aqui o Rui, porque, pronto, a questão do nome do título do álbum, eu consigo explicar melhor, que fui eu que o dei, no fundo, e o Rui gostou. Mas pronto, passo primeiro se calhar a explicar o nome da banda e passo depois para essa parte. A questão do nome ser, pronto, lá está, é move, como as pessoas quiserem dizer, dá para português e inglês logo ao mesmo tempo, não que tenhamos qualquer tipo de pensamento de internacional, ou o que quer que seja. A questão é que quando começámos a falar de nomes, pronto, eu dei nomes tão maus que o Rui viu-se forçado a inventar ele o nome. Eu dei-lhe nomes tão ridículos que ele é, pá, não vou aceitar esse nome. E então, por acaso, quando ele disse o nome, e a primeira vez que ele me disse o nome, eu não achei muita piada, mas depois efetivamente comecei a relacionar as coisas. Tem a ver efetivamente connosco, somos homens do desporto, somos pessoas que gostamos de praticar tudo um pouco, sempre praticámos, ele muito no futebol, eu na natação, no futebol também, no ténis, e portanto ele também gosta muito de modalidades radicais, o snowboard e outras coisas que nem sei o nome bem. E, portanto, tem a ver com movimento, tem a ver com música também, no fundo. E pronto, e como isto é um projeto assim positivo e bem disposto, achei que tinha tudo a ver. Relativamente ao nome, antes que o mundo acabe, fui eu que sugeri, o Rui, logo quando ele sugeri esse nome, ele achou imensa piada. E porquê antes que o mundo acabe? Ultimamente vivemos num estado de coisas que... E parece que todos os dias o mundo está para acabar, é as greves, é a crise, é os Medinas Carreiras a dizerem que isto está tudo mal e está tudo e vem por aí o mundo abaixo, quer dizer, é um conjunto de situações e de profetas da desgraça constantemente a atirarem as pessoas para baixo, que isto mexe com os sentimentos das pessoas, mexe com no fundo com o dia-a-dia das pessoas. Eu penso que isso, se uma pessoa não tiver e não levar isto um bocadinho, vá lá, faço o termo, na desportiva, somos um bocado atirados para estar um bocado depressivos, se formos só ligar a ver como as coisas estão, é o desemprego, é... E, portanto, olha, o nome antes que o mundo acabe até foi um bocadinho antes, pensávamos que íamos conseguir acabar aquilo antes da tal data 12 do 12 dos maias, que o mundo acabava, né? Então, pronto, olha, vai sair antes que o mundo acabe. Não conseguimos acabar aquilo a tempo, mas depois conseguimos, o Fábio, que é o miúdo, que está também, como nós, a começar a sua carreira como designer, fez-nos essa capa que o Pedro deve ter aí à sua frente. Sim, com o mundo a ser engolido aí por uma onda gigante, mas é uma ironia, porque quem ouvir o álbum vê que dos 12 temas originais que estão aí, estão dois de bónus, mas são edições para rádio mais curtas, os 12 temas, praticamente todos, não direi todos, há um ou outro mais, um pouco mais, talvez, mais não tão alegre, mas são tudo temas positivos, são tudo temas onde realçam realmente a nossa forma de estar na vida, que é uma forma positiva e de encarar as coisas com otimismo e com querer fazer coisas e andar para a frente. Não é nada negativo, nem nada por aí além. Claro que depois também abordamos coisas como a saudade, pronto, e aí talvez os temas sejam um pouco mais melancólicos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do momento, ou talvez seja amor, são talvez temas um pouco mais não tão alegres como, por exemplo, Hoje e Amanhã, ou mesmo o Simbiose, e no Alma Gêmea um bocado também aquela crítica social também está presente, que é também uma das nossas facetas. No fundo, fazemos aquilo que gostamos, não tentamos, não vamos fazer as coisas, ok, vamos fazer assim, fazer a Sim, coisa surgiu. À partida não são limitativos, portanto vão deixar de fluir. Exatamente, e é o estilo de música que nós gostamos. Há uma... Dentro dos 12 temas, eu penso que se evolui de um rhythm and blues para um para um pop ou rock and roll. Uhum. É esse o mundo, são essas as bandas que nós ouvimos, são as bandas que nós gostamos e portanto, é no fundo esse som que nós também fazemos. Não estamos propriamente a tentar imitar ninguém, mas quando nos dizem e nos falam, olha, esta música até me faz lembrar a banda X e essa banda tem a ver connosco, então nós ficamos satisfeitos com isso, mas nem temos problemas nenhum em admitir. Eu, por exemplo, sou um fanático dos Beatles. Já, aliás, se dúvidas houvesse, está aqui uma foto sua com a t-shirt, não é? Dos Beatles. E, curiosamente, já o seu colega vem cá dentro com uma dos The Doors. Que é também outra. Eu tenho três bandas de grande referência. São os Beatles, os Doors e os Nirvana, para além dos Oasis, noutro plano. Mas essas três, principalmente. Só que, é assim, eu tenho t-shirts de muitas bandas, curiosamente nunca consegui encontrar nenhuma que gostasse dos Doors. O Rui teve a sorte da mulher dele lhe oferecer uma que é tão gira como essa que ele tem aí. Tem o Jim Morrison aqui agarrado ao microfone. Espetáculo, não tenho nenhuma assim, portanto, mas... quer dizer, nós por acaso até temos muitas fotografias em que estamos com t-shirts normais. Calhou as que gostámos mais. Numa estou com uma t-shirt dos Nirvana, noutra estou com uma dos Beatles e noutra está ele com uma dos Doors. Mas pronto, é o tributo que nós fazemos às bandas que muito bem, lembrar o Kurt Cobain, o Jim Morrison e agora também os Beatles. Aliás, ontem tive acesso a uma notícia que tinha a ver com o Ringo, portanto, que estava agora a divulgar um tema que do primeiro álbum dos The Beatles e apercebi-me dessa conversa. Portanto, enfim, vão-se reinventando as coisas e relembrando bandas. Dás sentido ao teu andar sobre o rio e o mar que espreita, é o sinal que estás a chegar. Desde a viela mais escondida, continuas a caminhar. Sensação de despertar, faz-te falta esta alma. As casas velhas, o cheiro e o ar. A cidade nunca está calma. Agarra e prende o teu olhar. É quem se estreia aqui na Boa Nova, há três desafios a pôr. Portanto, vamos ver como é que o Pedro se safa. Ui, vamos lá ver. Embora. Então, o primeiro é este. Imagine, antes de mais, há pouco na nossa conversa falámos de que estamos a falar de, para si desde o Oliveira do Hospital e que disse que conhecia. Não sei se já passou por cá, portanto, ou se conhece de nome a cidade. Não, quer dizer, não conheço de, vamos lá, de estar aí, de conhecer profundamente a... Sim, mas sabe onde está. Pelo menos não lhe acontece, como muitas vezes nos perguntam, quando dizemos que estamos a falar do Oliveira do Hospital, perguntam logo se é Lisboa ou Porto, como se Portugal fosse dicotómico. Tudo é Lisboa ou tudo é Porto. Tudo é Porto, é um pouco isso. Mas também é o próprio também de uma pessoa que está a falar de Faro e que tem origem em Elvas, não é? Portanto, sabe bem que o mundo é mais do que duas cidades. É, embora as pessoas de Lisboa e de Porto muitas vezes não se apercebam disso. É um bocado isto. O mundo gira à volta das capitais. Aliás, é bem mais interessante na província, mas pronto, isso muito é. Muito bem. Aliás, daqui a pouco, após a fase nos desafios, já pode pensar na pergunta. A pergunta que vou fazer é assim: se é preciso chegar a Lisboa ou ao Porto para as bandas serem conhecidas, mas já lá iremos. Portanto, antes, porém, a questão dos desafios. Imagine que vêm tocar aqui ao Oliveira do Hospital e que vos permitem a vós trazer convosco duas bandas, portanto, para o concerto, duas bandas nacionais. Quem aqui é um convidar para vir convosco? Olha, eu por mim convidava os Chutes e Pontapés, e o Rui com certeza. Bom, estamos a falar num plano utópico, não é? Que isso, sim, claro, mas estamos a falar de convites e às vezes as coisas qualquer uma. Porto, às vezes não são tão utópicas. É que ter um orçamento alto porque íamos logo aí consumir e vamos logo buscar os nomes mais caros e o Rui com certeza que escolheria o Pedro Abrunhosa, que também é uma escolha que eu também não me desagrada de todo, gosto bastante, mas ele também é fã dos Chutes. Nós, em termos nacionais, gostamos de muita coisa recente até, mas dos nomes mais consagrados são estes dois nomes, que são facilmente, as pessoas percebem, são de duas sonoridades completamente dispares, mas que nos agradam muito. Os Chutes, por tudo o que têm feito, não tanto pelos últimos trabalhos, mas até pelos primeiros, a mim agrada muito a fase de anos 80 dos Chutes. A fase do Cerco e por adiante. Do Cerco, até ao Dizer Não Te Vês, principalmente até esse álbum. Depois, gosto de muitos outros álbuns e tem álbuns como aquele, Os Dados Viciados, para mim é um álbum fabuloso. Eu tenho curiosamente os álbuns todos porque consegui numa edição que fizeram de uma revista ir comprando eles todas as semanas por um preço muito agradável, não vou agora estar a fazer, mas tenho-os todos mesmo. E do Abrunhosa, portanto, é uma pessoa que pela inovação e por aquilo que trouxe de novo, curiosamente, há dois anos viu aqui no Teatro Municipal em Faro, já não o vi há uns anos, já vi três ou quatro concertos dele, e ele está a cantar, é sempre muito criticado pela forma como canta, eu também sou vocalista. Já o viu agora com o novo Nova Banda, portanto. Com a Nova Banda, que é o Comitê Caviar. Exatamente. Tinha os visto com os Bandemónio, aliás, eu vi-o num dos concertos que ele próprio considera mais emblemático da carreira dele, em 94, em Faro. Que realmente aquilo quase que ia abaixo ali, a parte velha da cidade, foi um concerto fabuloso. Ele próprio já o referiu em várias entrevistas e quando veio cá recordou-se quem é que estava ali no concerto, e houve muita gente a levantar a mão, porque foi um dos concertos que ele considera dos concertos mais marcantes da carreira dele, ao ponto de, passado uns meses, ter ele pago um circo para montarem no Liceu em Faro e fazer novamente um concerto em Faro, de tal forma lhe tinha marcado aquele concerto. Mas pronto... É, de facto, ouviu-se muito bom. Já agora, aproveitar para dizer, embora no momento em que vamos para o ar, já aconteceu há um mês, quase. No dia 17 de junho, estreia um novo tema, aqui também na Boa Nova, um novo tema do Pedro Abrunhosa. Ah, é? Não sabia que ele ia ter um novo tema. Portanto, na próxima segunda-feira, quando estamos a gravar, há um novo tema do Pedro Abrunhosa a estrear aqui na Boa Nova. Vai fazer concorrência aos Move agora. É verdade, o que fazer? Olha, se calhar na feira, conforme estreámos o tema, logo a seguir vem os Move. Que é para exatamente, exatamente. Não fica perdido. Pela manhã, as portas têm que se abrir. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E uns gritam, e outros dizem. Estamos longe do fundo, só quero um segundo, toma conta de mim. Então espiam já Chutos e Pedra Brunhosa. Agora o segundo desafio é este. Imagino que vem uma banda da cena internacional e veio tocar a Portugal e que chegando cá dizem, ah, nós não prescindimos de ter no nosso concerto os Move. Ora bem, de onde é que gostariam muito que viessem um convite deste tipo? Olha, mas isto é, pronto, eu gostaria que viesse dos BDI, que é a nova banda do Liam Gallagher, que era o vocalista dos Oasis. Álbum agora novo que saiu segunda-feira, está excepcional. Eu sei que pronto, as pessoas quando ouvem, nomeadamente em Portugal, até porque ele deu uma barraca uma vez no Festival do Sudeste, têm ideia de uma pessoa arrogante, têm uma ideia de uma pessoa, pronto, não, os irmãos Gallagher usaram sempre um bocado, usaram não, Teria o provento de ser implacativos entre eles próprios, não é? Exatamente. Eu sou sincero, eu se for pensar nessas coisas todas, se calhar também não me identificaria muito com pessoas como, por exemplo, como os Doors, por exemplo, na pessoa do Jim Morrison, não é propriamente o modo de vida dele, uma coisa que eu me identifico. Eu gosto de estar a ouvir a música e sentar a pensar muito com isso. No entanto, acho que há coisas ali que são um bocadinho... vá lá, exageradas, porque depois de uma pessoa quando leva com um nível de exposição daqueles em cima também é capaz de ser um pouco cansativo e há uma outra resposta que pode não ser a mais conveniente, não é? Mas se vocês dizem antes que o mundo acabe, com o Jim Morrison já acabou, eu, this is the end, my friend, my only friend, não é? Exatamente, the end, this is the end. Ora bem, então temos aqui BDI, não é? Agora o último desafio, e que dizem os seus colegas, provavelmente é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional, um autor nacional, e que pedem aos Move que venham fazer uma versão de um tema para entregar esse disco. Agora, estamos a falar de que autor ou de que banda e que tema seria esse? Eu gostaria, sempre gostei bastante de cantar as canções do porque é o timbre do David Fonseca encaixa-se bastante no meu também. Também tem um novo single? Estão todos a querer tirar o protagonismo ao Move. É impressionante. Parece uma conspiração, pá. Tem um novo single ainda do último álbum. Não, e gosto muito também do projeto dele, a Sol. Gosto bastante de alguns temas, mas se calhar tivesse que escolher, escolhi o Borrow do primeiro álbum do Charles Ford. Charles Ford, muito bem. You're never with me. You're never near me. What time is it? What time? Whose time is this? Give yourself a chance to breathe. I'll give you the room you need. You're never here. You're never near. What day is this? What day? Whose day is this? Oh, put me in your supermarket list. I'm here, I'm real, it's true, I do exist. Today you may feel a little sleepy. Maybe the morning is too soon. I guess I will have to one of your sunny afternoons. But afternoons, they never come. There's nothing left for me to borrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again. You're wasting me. You're breaking. You're wasting me. Can this be love? Is this whose love? Is this all? I need you so. And if you wanna be by yourself, no one disturbing, and that's alright. I guess I will have to a little of yourself tonight. But tonight it never comes. There's nothing left for me to borrow. Hey! I guess I will try again. É que está. Pronto, passou a fase dos desafios. Alguma vez te disse como é bom ver-te sorrir, entrar na nossa casa, não ter pressa de sair. Já alguma vez te disse, ou esqueci-me de explicar, nem sempre os sentimentos são fáceis de decifrar. Sempre que estás ao meu lado, sinto a magia que nos envolve. Não há futuro. Como é bom ouvir a canção, sentados na poltrona, inventamos o serão. Falaste-me de gente, ruas, praias e cidades. Nos palácios, monumentos, somos nós as celebridades. E ninguém sabe os segredos que escondemos na palma da mão. Tu sabes que Fiz-me dessa ansiedade, sinto. Confrontas-me com a verdade e tu. Essa ansiedade sinto. Refletes a minha vontade e tu. No grafismo do disco, tenho alguma pena que o disco não venha a ter um livro com as letras das músicas, enfim, eu por acaso gosto de acompanhar e sei que há pessoas que o gostam, portanto é uma ressalva que fica se calhar para um segundo disco, embora percebamos que isto encarece um pouco encarece um bocado o orçamento. Nós também gostamos, encarece um bocadinho, é interessante para quem tem o CD realmente acompanhar por aí. Nós obviamente podia ser posto na parte interior, porque no fundo são 4 páginas, dava-nas na página 2 e 3, daria para pôr, mas ficaria tudo demasiado curto. Sim, demasiado curto, demasiado pequenino. Se fossem em vez de 4-8, aí sim daria para pôr as letras das canções. De qualquer forma, nós temos feito uma coisa engraçada no Facebook, que é, temos vindo a no fundo a divulgar uma canção de cada vez. Começámos pelo Simbiose, passámos para Alma Gêmea e já divulgamos. E depois vamos pondo nas notas, nas notas da página da banda, vamos pondo algumas letras e pronto, e contamos pô-las lá todas para quem efetivamente quiser fazer um download ou um copy e poder fazer um karaoke em casa, qualquer coisa do género. Já nos pediram, curiosamente já nos pediram de pelo menos do Alma Gêmea, julgo da Montanha Russa e do Momento, já nos pediram as letras para se as tínhamos, portanto, e já as passámos às pessoas que pediram, pronto, é ótimo. E do Simbiose também. Houve um grupo, no curiosamente, na minha terra, que fico muito satisfeito, fez um trabalho de escola baseado nos Move. Foi. E então queriam as letras da Alma Gêmea e do Simbiose. Acho que estavam qualquer coisa a ver com música, e então novas bandas, e decidiram fazer dos Move, acho que decidiram, ou Move, decidiram muito bem, porque pronto, somos novos, somos desconhecidos, mas pronto, mas pode haver quem se interesse em falar de nós antes que as outras pessoas nos conheçam. Muito bem, e então recuperamos de facto aquela pergunta que há bocadinho ficava no ar, que era a questão das pessoas. Parece que só há mundo para Lisboa e Porto. Ah, sim. E aqui temos a noção também que das entrevistas que fazemos, basicamente, vamos situando nestes dois polos. Mas é com prazer que, volta e meia, descemos, neste caso, ou subimos, mas aqui estamos a descer ao Algarve. Mas conta-se, se calhar, em 7 anos de emissão, isto vezes 52 semanas, né? Conta-se pelos dedos da mão as vezes que falámos para o Algarve. Recordo-me de José Eduardo de Unit, portanto, uma ligada ao contrabaixo. Recordo-me também do Tom Neto e em Silves, portanto, uma ligada à música eletrónica. Portanto, é bem pelas das mãos. Não, significa isto que é difícil fazer música em Faro? Então não é. É difícil. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Depende dos objetivos que as pessoas põem. Mais uma vez volto a dizer, e não é hipocrisia nenhuma, e quem nos conhece e quem fala connosco percebe exatamente qual é o nosso modo de estar e a nossa filosofia nisto. Se uma pessoa tiver o desejo, portanto, imediato, ou mesmo que não seja imediato, de se tornar, portanto, no artista nomeada, as coisas são muito mais complicadas a partir da província. Agora, se levarmos as coisas, penso eu, numa perspectiva em que qualquer pessoa que goste, qualquer pessoa que compre o CD, qualquer concerto que nos convidam para fazer, isso para nós já é uma vitória. E para nós é o reconhecimento e o sucesso advém daí, então se calhar as coisas já são diferentes. No entanto, pronto, há muitas bandas aqui no Algarve. E nós, eu já tive outros projetos, que considero que os móveis são o melhor projeto que eu tive até agora, e o Rui também, mas já tive outros que nunca conseguiram sair de passar em mais de duas ou três rádios aqui locais. E a questão é que muitas vezes nós vemos bandas a surgirem e projetos musicais, e não só no campo da música, mas também nos outros campos todos. Eu tenho muitos amigos em Lisboa e o Rui no Porto, e no Porto também tenho, por acaso, estar a dizer isto, eles vão ouvir isto e não vão. Mas pronto, mas é uma verdade. É claro. Que efetivamente as coisas, quando são feitas na província, parece que não são levadas tão a sério. Quando efetivamente nós formos ver, mesmo os artistas mais nomeados neste país, muitos deles viveram as suas infâncias e juventude na província, porque na província, quando eu falo na província, não tem que ser uma aldeia, uma vila. Antigamente, nos anos 80, 90, havia uma liberdade que os miúdos da província tinham, que os miúdos da capital já não tinham, e hoje muito menos têm. É verdade. Mas repare bem, desculpe interrompê-lo, ainda há a noção, os lisboetas, enfim, com isto não estou a fazer crítica nenhuma, até porque tinham lá familiares, não, mas a noção dos lisboetas, quando saem de Lisboa, é que das duas uma, ou vão à província, e quando fala província lembra-se muito da Beira, não é? Ou vão ao monte. E com isto estão a ir ao Alentejo. Repare bem, não, isto não é. Mas é verdade, quer dizer. Pois, o Alentejo é montes. Isso para nós tem que ser uma. E quando vem ao Algarve, então vem para o fim do mundo. Exatamente. Isso tem que ser encarado como um elogio para nós. Porque nós sabemos. Eu vivi até aos 15 anos em Elvas. E vou lá sempre que posso. Não com a frequência que gostaria de ir, mas pronto, porque tenho lá muitos amigos e muita. Pronto, e tenho muitas das minhas. Rios, da maneira como eu me construí como pessoa também tem a ver da forma como eu vivi e aquilo que eu senti enquanto estive em Elvas. Depois estive em Faro e fui estudar 5 anos em Lisboa, que no meu caso foram 4 anos a estudar, e um era o estágio integrado, que na altura era a mesma coisa de estar a trabalhar. Até os estágios na altura eram mais puxados até do que propriamente, pronto, eram um trabalho intenso. E portanto percebi bem o que é a vida na capital, é que não, que obviamente tem as suas, culturalmente tem muitos atrativos, e em termos de opções, até não há comparação com nenhum sítio, mesmo com o Porto. Uma pessoa pode ir a um teatro todas as semanas, a um teatro diferente, opções de futebol, tem N, momentos esportivos, tem também a questão da música, que há sempre concertos e coisas a acontecer. No entanto, o relacionamento e a proximidade que as pessoas têm, e o tempo, que é uma coisa que as pessoas, que eu acho que hoje em dia se fala em tanta coisa, fazer isto, aquilo, depois as pessoas esquecem-se de ter tempo. Eu próprio já me critico a mim próprio por isso, ter tempo para estarmos com outras pessoas e de podermos assim fazer outras coisas que se calhar, não sei, dá-me a sensação que em Lisboa isso fica um bocado para segundo plano, porque o tempo não, os dias só têm 24 horas por enquanto, não é? E com a crise sabe-se lá se me acordam também nas horas do dia. Bom, e portanto é por aí que eu vou, e portanto penso que não é, nem se tem que dar mais importância a uma banda por ser da província, como também não deveria ser assim por ser da capital. No entanto, considero que pronto, há muita banda, muito artista, mesmo noutras áreas, e não só da música e não só das artes, que são relegados para um segundo ou terceiro plano, simplesmente porque não estão em Lisboa, nomeadamente em Lisboa. Nós fomos, tenho aqui uma coisa, agora depois de darmos aqui porrada em cima... Muito bem, foi você que deu, não fui eu, portanto está tudo bem. Mas vou também dizer aqui uma coisa muito abonatória relativamente a Lisboa, que foi os dois concertos que nós demos agora nas FNACs, pronto, um é a Almada, mas aqui o Almada, Lisboa é margem, pronto, é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa, e outro no Vasco da Gama, nas duas FNACs, e demos também dois nas FNACs do Porto, que foi o Norte Shopping e o Mar Shopping, é isso? Uhum, e demos também já aqui na Guia, no da Guia. E na minha opinião, os dois, onde. Pronto, nós na Guia estávamos a jogar em casa, tínhamos a plateia. Tínhamos amigos, não é? Portanto. Já comprada à partida, as salas também são pequenas, portanto aquilo dificilmente podia correr mal. Mas também é isso que acontece muitas vezes, já com os artistas conhecidos, quando vão já têm ali os fãs todos com eles, e portanto a coisa está, também está a falange montada, não é? Já está montada. Mas em Lisboa a coisa correu efetivamente muito bem. Eu penso que fomos muito bem acolhidos, tivemos uma receptividade das pessoas muito boa. Por exemplo, no Almada Fórum, que é uma sala muito engraçada, sempre quis tocar lá, porque uma vez vi lá um concerto a piano e voz do Jorge Palma e tinha ficado muito bem impressionado com aquilo. as pessoas não nos conheciam, não estava ninguém conhecido nosso, e tiveram sentadas do princípio ao fim do espetáculo. Muitas vezes aquilo é um sítio de passagem, as pessoas entram, vêem uma música, duas, até podem estar a gostar, mas saem, vão, não, ficaram ali o concerto todo, sempre a interagir. No final deram-nos críticas muito, muito positivas e, portanto, efetivamente a coisa correu bem. Pronto, e tenho aqui que agradecer a todas estas pessoas. Algumas delas até de seguida foram-se ligar à nossa página do Facebook, foram lá pôr um gosto, portanto tornaram-se, não é fãs, que eu não gosto dessa palavra, tornaram-se, pronto, pessoas que acompanham aqui, amigos do projeto dos Move. E, portanto, foi uma coisa que, efetivamente, correu bem. Para nós foi surpreendente, porque pensávamos que, ok, vamos chegar à capital, aquilo voltar nas cintas para nós. Hoje e amanhã. Hoje. Este provérbio não é solução. Tentei encontrar-te, mas eu não te perdi. Estou à deriva, fora de mim. Eu hoje quero dizer-te tudo. Amanhã fica longe demais. Hoje quero dar-te outro mundo. Amanhã. Deixei a bandeira da tua nação. Tento dar-te sempre o melhor que há em mim. Escrevo esta canção só para ti. Eu hoje quero dizer-te tudo. Amanhã fica longe demais. Hoje quero dar-te outro mundo. Amanhã. Utiliza o Facebook, quem quiser entrar em contacto connosco pode fazê-lo facilmente pelo Facebook. Muito bem. Está feito o convite. Pedro, olha, da nossa parte, antes que o mundo acabe, seguramente iremos falar mais vezes. Portanto, antes, se outra coisa não for, pelo menos à espera de um segundo disco. E cá estaremos, claro, à nossa quarta parte de responsabilidade, no interesse de divulgar aquilo que vocês vão fazendo. Pedro, muito obrigado pela disponibilidade. E, não, claro, eu é que agradeço. Nada, não agradecer. Pronto, foi um gosto, foi um prazer. Todas as rádios efetivamente fossem assim, a música portuguesa tinha outra força. Agradeço imenso à Rádio Boa Nova e um grande abraço e beijinhos para todas as pessoas de Oliveira do Hospital e que nos têm apoiado. E pronto, muito obrigado e cá ficamos à espera de um dia podermos efetivamente ir à vossa terra e mostrar o nosso álbum ao vivo. Perfeito. Sim, seria engraçado. Ok, um abraço, obrigado por tudo. Grande abraço, um abraço. Quando me queres encontrar, eu estou aqui. Não fujo nem fico para trás, longe de ti. E aconteça o que acontecer, eu quero.